Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar. Cheiras lixo? Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, o formador dessa bancada, ele que gosta de ir na ala de acidentados do hospital para se sentir mais bonito, Wesley Zop. Pô, mas acidentados de cara, pessoas que caem de cara. Cara, no chão eu passo do lado desfilando. Né? Apesar de que alguns ainda ficam melhor que vocês. Dá uma ajeitada. O pessoal até acha que eu sou mais um paciente. Engraçado que eles comentam que levanta a autoestima do negócio. Alguns me amarram, falaram assim, aqui levantou. Nossa, como faz bem ver esse rapaz passando por aqui. Se, ele, se ele sofreu esse acidente, tá aí, ó, de bem caminho. Não, se ele nasceu de um acidente assim, quem sou eu? E do meu lado esquerdo, ele que não bebe refrigerante, pois fala que quem gosta de engolir gás é judeu, Gabriel Asmar. Nunca falei isso. Que fique claro aqui que são piadas de Wesley Zop. Não sei se uma pessoa tão bondosa quanto é, mas você lembra que no ao vivo foi ele que peidou no final. Não foi eu, mas tudo bem. É verdade, mas você ficou bravo de ter engolido aquele gás mesmo. Fiquei. Então acho que tem uma questão simbólica. Tudo bem. E como visitante hoje temos aqui uma família, rapaz. Retirantes de volta pra minha terra aqui. Vamos começar em ordem anafilática. Temos ele aqui, Rafael. Olá, tudo bem com vocês? O maior imitador de Silvio Santos. Mas vocês, vem cá, tudo bem? É um orgulho estar aqui. Aliás, não tem pão, não? Como pau assim? Tem pau. É. Tem pau? Tem bambu também. Tem de tudo. E temos ela também, Laís. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que o Ganso tava chamando de Andressa 2 horas. Né? É que eu já tô acostumada, né, a me chamarem de outros nomes, então tá tudo certo. De Clarice, Thaís, Sabrina. Então vamos chamar do que quiser. Tá tudo certo. Rafael, imite Paulo Henrique Amorim, por favor. Olá, tudo bem? Perfeito. Cara, vamos pedindo imitações ao longo do episódio. A gente pode gravar outro episódio com ele imitando o convidado. Ah, e nunca mais ter convidado nenhum. Exato. Vou pegar minha pá no quintal ali, meter ele nas costas. A gente amarra ele com a extensão. Vai ficar isso. Boa. Aliás, Zop, para de passar já tá passado no pé o cabo, por favor. É só pra dar uma é animada. É pra isso? Calma. É só ir pagando com bacon. Muito bem, a irmã de Laís, Maiara. Oi. Maiara, que não faz ideia do que tá fazendo aqui. É isso aí. A irmã fala, ó, vamos gravar um podcast lá no meio do canavial. Eu vim do canavial, então pra mim não é novidade. Lá do lado do cativeiro, vamos lá. E temos ele aqui, um cara bonitão também, Gabriel. Fala o que você quiser, meu filho. Põe pra fora. Mas tenta ser menos de 20 minutos. Oi. Ah, maravilhoso. Delícia, que quando delícia. Eu falei põe pra fora, já foi abrindo o zíper. Eu falei, fala um oi, desanimou. Pô, não treinei esse truque. Meu pênis não fala oi. É que o Zop pediu pra ser menos de 20 minutos, né? Porque alguém tem que preencher o lugar do negão. Daí o cara fala, menos de 20 minutos eu nem falo já. Ah, porra. Oi. Eu tinha coisas aqui pra falar sobre astronomia, planeta 9, e aí, porra? Muito bem, e eu gostei desse episódio maravilhoso, Douglas Domiciano Ganso, o único host que tem frio no dedo médio, Ezesope. Da mão ou do pé? Da mão, obviamente. Não sei. Não. É você que sente o frio. Falo isso porque esses dias estava numa sauna, e sauna às vezes o quê? É meio quente, assim. Nossa, é quente. Bate uma venta, vai, bate uma venta. Ah, bate, sim, bate. Você é ali, fechado, é um bate vento. O noroeste ali, né? Sim. Um vento alísio ali. De repente, não tô falando do seu alísio que estava também tava soprando lá. Você dentro. Exato, que estava baforando nas minhas costas. E aí o que eu fui? Senti um frio no dedo médio e aí? Tem que esquentar ele. Tem que escondê-lo. Na luva natural, né? Luva natural. Nosso belo ânus. Sim, e claro. E aí minha família abre a porta e o seu alívio ali. Você com o dedo no rabo. Eu com o dedo na luva. Na luva. Chega, Ju. Um na minha luva, um na luva do seu Alísio. Porque você aí tem dois dedos mesmo. Exato, dois frios. Aí o Ganso foi obrigado a falar, calma, a gente tá tentando reproduzir a rosa dos ventos. Exato. Só um segundo. Falei, ó, aqui tá com uma ventania nessa sala. O pessoal falou, isso aqui nem é sauna, isso aqui é um banheiro público. E aí... Não, e até explicar. Aí é confusão. E tem o preconceito também. Sim, das pessoas que não entendem como... O homem não pode sentir frio, né? Exato, é só um preconceito. Então, pô, eu só quero deixar claro. Finado o seu Alísio, aliás, aí, que lincharam ele. Mas também você tem que entender que uma pessoa que põe o nome do filho de Alísio já quer que seja alisado. Né? Sim. Mas não era nada sexual, quero deixar isso claro. Era só ali, inclusive gostava perfeitamente só o dedo ali pra enluvar. Muito bem, não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, podcast semelhante a gozar feito um porco. Ah, 30 minutos, pá. 30 minutos, sim. Mas pode assustar as pessoas do metrô. Toma cuidado. Realmente. Às vezes ali... Cê... Ainda mais se você tá surfando em cima do metrô, tá? Você vai fazer isso, daí assusta. Ninguém espera. Ainda mais que o metrô não tem um teto muito alto. Exato. Você vai surfando deitado só. De aquela pranchinha ali. As pessoas julgam. Sim, assustam, pode assustar. Ainda mais que se torresmou peludo. Exato. E ele tira toda a roupa, porque não quer. É surf, que, cara, vou que... com roupa. E tem medo que a roupa encoste no teto do metrô, que é meio nojento, né? Daí suja toda a minha roupa. Sim. Melhor tomar um banho do que lavar roupa. Não, muito claro. Faz total sentido, né? Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos, aqueles recadinhos que não podemos deixar de dar aqui. O primeiro recadinho é aquele que mantém esse podcast funcionando, aquele que mantém Wesley Zop com esse furor de gravação. Exato, que delícia. O ouvinte pode contribuir com o seu dinheirinho ajudando esse podcast através do chorume.com.br/padrim, chorume.com.br/esbola, ou então se você é aquele ouvinte sexagenário, porém tecnológico, você pode baixar um app chamado PicPay e doar lá no @chorume a sua contribuição. Eu sei que você trabalhou cortando cana, uma tonelada de cana por dia pra ganhar R$6,50. Ah, mas aumentou, então. Aumentou 10 centavos pra ajudar. Sim, no transporte. Você, eu sei, por que que eu vou doar pra esses filhos da puta? Eu não tô conseguindo nem me embebedar direito. Exatamente, a vida é injusta. E a gente sabe se embebedar direito. Então manda pra quem sabe. E outra, a gente consome os travestis. Travestis que vão ajudar o Wesley Zop a lembrar do seu trabalho aí como cortador de cana, porque ele vai chupar cana, vai chupar toda, vai chupar até o talo. Vai tirar uma música isso aí. Vai tirar o doce da cana, rapaz. Vai se panturrar de garapa, vai ter garapa por todo o corpo dele. Vai nadar na garapa. Vai sentar numa rapadura junto com as nossas belíssimas travestis. Então doe o seu dinheirinho aí pra manter esse podcast funcionando e depois de todo esse docinho de travesti, tomar um belo sorvetinho de pistache, não é, não, Gabriel não. Asbar? Com certeza. Por que de pistache? Porque de pistache é o melhor. Gabriel não pode chupar o de pistache, não. Sobra mais pra nós. Mas é que pra ele a gente pega pistache congelado. Fala que é sorvete. Uma bola. Tá na água, né? Tá na água, ele fala que... Inclusive fala que eu terminei o último que vocês me deram ontem. Ué, faz 3 meses. É. E todo mundo sabe que pistache é caro. Sim, por isso que a gente usa semente de girassol e fala que é pistache pra ele. Mas tá, a gente coloca na água, aquela água congela. E daí vira sorvete. Vira sorvete que ele pode tomar, porque... Só tem água e um leve sabor de semente de girassol. De pistache. De pistache. Pistache. Muito bem. Terminados os nossos recadinhos, vamos para a nossa voz de veludo, a nossa voz de pistache, a nossa voz de chupador de água dura, rapaz. A voz da sabedoria desse podcast, Wesley Zop. Eu gostei. Ele que já foi campeão de anunciação em 2004, lembra? Como esquecer? Você estava lá, Wesley Zop. Sim, o final de xadrez do Interclasse da escola ali, Politécnica. O Zop não esquece, porque ele foi derrotado. Foi derrotado no xadrez, na né? Na primeira fase ele caiu. Para uma criança de 6 anos. Mas ficou lá assistindo. Maldito Cheque Pastor. Queria dizer que foi o melhor a anunciação com mais prazer que eu tive. Foi mais prazerosa. Porque anunciar. O Wesley tava te chupando. Pode. Alguma coisa pra me consolar, cara. E aí começou a amizade de você. Ele queria que eu não anunciasse, mas eu não sei. E foi ali, naquela final, inesquecível. E era pra quem? Era pra anunciar? Era a Rosângela, a diretora da escola. Exato. Que todas se chamam Rosângela. Mas tava na fila pra chupar o Gabriel. E se distraiu. Se distraiu. E Gabriel ali... Vou gozar! Foi isso que foi. E era o nome, de, por coincidência, de quem ganhou a partida. O japonês vou gozar. Assim. É tudo muito encaixadinho, né? Inclusive o pênis dele na sua boca. Encaixou bem. As pessoas nem repararam, né? Porque tava aquela enorme fila pra chupar o Gabriel. Mas tá! Mas ganhou! Anunciou e ganhou, claro, rapaz! Pô. Ganhou! Boquete, o prêmio era um boquetinho. Não, e como não tinha ninguém pra receber os troféus porque tava na fila, ficou tudo pra ele. Parabéns, Gabriel. Parabéns, campeão nacional de anunciação de xadrez na Escola Politécnica e campeão de xadrez, porque ficou com o troféu. Porque o Vogozar também tava na fila. Que achou que tava chamando a vez dele. Ele, a minha vez. Tô com a senha 533. Vou passar na frente da Rosângela. Otário. Ah, velha. Muito bem, Gabriel, mas no mundo de assunto, eu sei que ganhou... Ele gosta de se gabar. Ganhar um buquetinho de Wesley Zop inesquecível, ainda mais o primeiro. Primeiro deu Wesley Zop. Inesquecível, né? Porque o cheiro da boca dele fica no seu pênis pra sempre. Mas, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Mistérios da Vida, Universo e Cu do Wesley Zop. Vamos deixar só Mistérios da Vida e do Universo, porque cu de Wesley Zop nem é misterioso. É, porque todo mundo entra, todo mundo já conhece. Mas aí, gente, eu não sei. Todo mundo comenta. Eu não, acho pera, misterioso não. Um buraco que não faz sombra dentro. Eu acho. Pera, gente, eu não sei. Aliás, chegamos em Americana e já nos deparamos com um jornal falando sobre o cu de Wesley Zop, o relatório semanal. Ah, sim, é o cu de Wesley Zop News. Sim, temos um jornal do bairro aqui. Eu acho que você tá confundindo, era o jornal de ciência da cidade falando falando sobre a foto do buraco negro. e com em volta é vermelho por causa da hemorroida zangada. Tudo estourado, tudo. Não, estourado, quem? Tô passando pomada. Partículas Hawkins ali, o Hawk, o menino, passa pomada. O skate, né? Sim. Tem que ir de skate, porque é muito grande, é muito a envergadura. Grande, é muito... Indo de skate, ele demora 3 horas. Por engraçado dia. Que ele chama o Wesley Zop de Ralph. Né? E aí fala, detona, Ralph. Foi uma piada demais, tiozão. Eu acho que esse podcast já teve, rapaz. E tiozão tentando se sentir moderno. Mas vamos pra esse episódio, então, do que promete falar sobre os mistérios da vida, do universo e talvez do curioso. Não, negócio, nem vamos entrar em detalhes. Mistério pra ninguém que ouve esse podcast, que a primeira explanação científica, informacional, tecnológica é dele. Curte o Wesley Zob. Só o Wesley Zob. Só eu, né? E aí, Wesley Zob, o que você trouxe de mistério da vida, do universo? Um mistério pra você, um mistério pra humanidade, um mistério que você causou, porque você é um cara misterioso. Poucos reconhecem. Lembra quando você andava de cinta liga preta nas noites falando que era o Batman? Você podia não ter falado isso no ar, porque nem todo mundo sabe que sou eu. Apesar de andar com o RG preso na cinta liga. Tem que andar com documento, cara. Se a polícia me para, eu tô sem documento, eu vou preso de novo. Exato. De novo. E, aliás, os presos gostam muito de você. E de pessoas anônimas também. Então você tem o documento ali. A quantia de cartas que tem acumuladas aqui no estúdio de detentos mandando cartas pra você. Mas muitos são cobranças. Quando você vai voltar aqui? Nem tudo é amor, não. Muito é dos carcereiros. Mas e aí? Mas não vem ao caso. Eu trouxe vários mistérios. Então vários começa mistérios. Falando um. Não, vou falar um. Vamos não, diferente hoje. Em vez de você soltar a lista. Sim, não, mas... Não, fala só um. Mas não vou falar de um mistério que é pra mim, se bem que acabou sendo um mistério pra mim. Que eu presenciei uma conversa da minha sobrinha com a amiga dela. Científico, uma conversa científica. Científico. Ela estava conversando no cantinho lá, pá. Uma zop, uma pequena zop. Uma zopinha ali. Cantarolando, quantos anos ela tem? Tem 7 anos. 7 anos, então, porra. E a amiga dela quase 8. O mundo é um mistério, então. Sim, tudo é misterioso. O que tanto falam do cu do meu tio aí? Eu não sei. A gente tá brincando aqui nessa caverna, perdendo a merda. Mas engraçado que patiçou até o fundo. Engraçado que quando eu falo perto do meu tio, dá eco. É um poço. É um poço. Não só uma pida, né? Pra ter sombra. Mas não foi bem isso o mistério. Ela estava conversando, falando assim... Indagando. Indagando sobre coisas da vida. E eu não estava me intrometendo na conversa, por uma que eu não ia conseguir acompanhar. Sim. A conversa de uma... Outra que você não é um doutrinador. Um doutrinador, eu quero que elas resolvam os mistérios da vida delas ali mesmo. Também por eu não saber explicar alguma coisa também. E daí ela estava falando assim... O avião é muito grande. Só que o urubu não é tão grande quanto um avião. Ah, elas falando uma com a outra. Já tem noção de proporção. De proporção. Para um zop, isso aí é... Isso é... Não, a gente, dali eu já me perdi. O zop só tava prestando atenção para ele aprender com a criança. Exato. Isso. Ele, que negócio de urubu? É tipo corvo? Não sei se é. Daí ela falou assim, o urubu voa muito alto. O avião também voa muito alto. Por que que o avião a gente vê pequenininho e a gente ainda continua vendo o urubu? Não era pra gente nem conseguir ver, já que ele é tão menor que o avião? Daí eu falei assim, é verdade, né? Daí eu comecei assim, pera. Não, começou a bugar minha cabeça. Porque eu falei assim, tudo bem, pode ser que o urubu voe muito mais baixo que o avião, mas mesmo assim é misterioso o negócio ali. Pra mim ficou misterioso. Para um zop talvez ali, seja... E as duas conversando ali, tipo assim, nossa, é verdade, né? Puta, é um mistério. E elas falaram, mas isso é um mistério. Isso é um mistério. Mistério tá? É você ver o nascimento da burrice do zop. E não matar no ninho. Não, mas... Chega de gente burra nesse mundo. O mistério quer ver o urubu? Você vai ver agora. Vai ver quando ele vier comer o seu corpo. Elas começando a conversa falando sobre mistério, eu falei, vamos ver o que elas acham que é misterioso, né? Eu começando a ouvir. Depois, quando elas acabaram o assunto, eu falei, é um puta mistério mesmo! Agora o Zop tá faz 3 meses pensando nisso, exato. Já não dorme, já não come. Não consegue mais montar quebra-cabeça. Sim! Mesmo aqueles difíceis de 12 pesos. Não dá, cara, não dá, porque você fica concentrado só num mistério. E aí? E se você foi enganado a vida inteira? Urubus são aviões! Não, pior. Tá. Pior. Cabeça de zop explodindo. Seria doideira, na verdade, os aviões serem carcaças de urubus. Mas não. Não, acho que não pior, é isso. Pior. Porque, na verdade, urubus são do tamanho de aviões. E aviões... E estão mentindo pra nós, falando que são aves. De médio tamanho, e na verdade estamos correndo perigo com urubus gigantes. Deus que me livre! Verdade, rapaz. Então a gente, quando eles pousam, eles diminuem de tamanho pra não assustar. Não, às vezes você não sabe se você viu um urubu pousando. Ah, aí, o que eu vejo na Terra não voa tão alto. Um filhote de urubu. Entendi. Ou só uma miniatura ali, talvez um robô, acabou. Um drone. Talvez são drones. Ou senão aqueles passarinhos que vivem de mutualismo em cima de outros passarinhos. Então são passarinhos menores que vivem ali comendo, exato. Sei lá, cachorros que vivem em urubus ali. Alguma coisa assim. Tá, sim. Só pode ser isso. Então é perigoso. Eu acho que você devia... Só pra você ter uma noção de tamanho... É, um dos aviões maiores que existem comerciais é o A380. Sim. Imagina, você tá vendendo isso? Se uma folha A4 tem 21 por 29,7, imagina quanto tem uma folha A380. Exato! É muito grande! Pra caralho! É grande! Aí é importante você aprender a fazer aviões de papel. Exato! Na escola. Porque depois você pega uma A380 pra dobrar e não sabe proporção. E não dá pra dobrar sozinho também. Não sei. Não, acho que não dá. Você consegue carregar. Um urubu gigante, você consegue. Mas pra elas foi um mistério que eu achei que ia ser simples, mistérios de crianças. E puta mistério científico, cara. Talvez não. Puta mistério de proporções científicas. Talvez tudo que a gente tenha falado aqui não passe de besteira e ironia. E, na verdade, não há mistério nenhum nisso também. É só talvez um problema genético na sua família que não consegue ter ali o raciocínio lógico cognitivo. Mas isso vai ser um mistério pra gente saber. E eu queria dizer que é melhor você parar de colar aviõezinhos minúsculos no óculos da sua sobrinha. Exato. E com urubus grandes. Mas era só pra poder ter uma ideia do que ela tava enxergando. Exato. E você, Rafael? Um cara misterioso. Cara, um mistério que a gente andou... Eu andei analisando por aí. É como os pedreiros... É a fixação que eles têm por consertar as coisas com Durepox e Silver Tape. Isolante. Cara, os caras conseguem consertar tudo com isso, cara. Conheci alguns e... Trabalho investigativo você fez. Não, é um trabalho. Meses. Meses trabalhando nisso. Quebrando as coisas da construção. Minando a construção. Quebrou um interruptor aqui. Por que vocês vão consertar isso? Tem Durepox e Silver Tape. Não, troca o interruptor. Não. Como conserta. Consertar, não tem dinheiro. Inclusive, durante a investigação, eu consegui identificar alguns integrantes desse podcast em construções, se passando por ajudantes de pedreiro. Ah. Só pra fazer a diversão da pedreiragem. Então, sim, era eu, mas eu tava observando o urubu. É. Estava indo no topo de um prédio com binóculo. E ele só consegue observar o urubu de quatro. Pra ficar disfarçado. Pra ficar na altura da luneta dele. Então era por isso que eu escutava. Ai, que urubuzão gostoso! E o urubuzão era o mestre de obra. Por coincidência. Que... Ele não sabia que era chamado assim. Mas tá. É, porque é surdo também. Pra comer o Wesley Zop, só comendo o Caim. Aliás, durante a minha estadia com os pedreiros... Não, eu... estadia parece que vocês estavam morando junto. Não, você falou estadia com a mão no coração. É, num bordel. Parece que era um acampamento de férias. Porque eles são um grupo... trabalho, desgraçado! Mas ele era um dos pedreiros. Não, mas porque ele estava assim, investigando. Mas não era eu fiz um trabalho a fundo, Ganso. Não era uma colônia de férias com pedófilos, não. Ninguém falou de pedofilia. Pedreiros são gente. Pedreiros são gente também. Você percebia que tudo que quebrava, eles consertavam com isso. Ah, rasgou meu RG, os caras lá com Durepó. Subertei. Ah, quebrei a canela. Durepox, consertavam tudo. Era você que estava consertando. Infecção de ouvido, Durepox. Inclusive, consegui ver gente tentando consertar as pregas do Zop, mas... Não, mas não tem o que consertar se a natureza fez, né? É da natureza. Isso é um mistério, então. O fabricante do Durepox falou que não tem demanda pra produzir tudo isso. Mas era você, Rafael, que tava consertando as coisas e tá botando a culpa nos pedreiros? Agora, você tava lá no meio. Você acha que isso vai colar daquela justa causa que você levou na obra? É. Ah, eu tô aqui investigando. Eu não era a favor que consertasse tudo com Durepox e Durepox. Essa parede aqui custou 120 mil reais. Você aceitou os tijolos com Durepox? Alô, MRV? Não era o Rafael, não. E nem precisava dessa mureta aqui, porra. Exato. Ficou mais caro que todo o prédio. Você na frente da porta, filho da puta. Eu fui pegar na maçaneta da porta, era Durepox. Fez uma casa. Exato, isso aqui, ó. Uma oca, fez uma oca. Uma oca no condomínio. Eu fui mal interpretado, isso é um novo estilo de arquitetônico que eu tô tentando implantar aí. É, eu acho que sim também. Não, a ideia é depois, um mistério, é um mistério. Depois é um mistério. Do barroco vem o Durepox. Não escute o que eles dizem. Calúnia! Canalhas, eles são canalhas. Morte aos canalhas! Muito bem, então aí um mistério aí, essa tendência ao Durepox aí. Gabriel Osmar. Eu tenho um mistério que... Misterioso. Eu quero mistério compartilhar aqui noite. Com vocês e ver a opinião de cada um. Ah. Talvez é o que a gente tá fazendo. É o que a gente sempre faz, mano. Então vou me manter no tema. É que eu tô sentado no lugar que seria de Anderson Negão. Eu preciso ser prolixo. Vai falar da sua tia puta. Vai falar de uma tradição familiar. Não sei, no meio da história eu vou pegar uma vassoura pra varrer alguma falando coisa. Falando em tias putas. Lembrei do mistério sobre a sua tia puta. Vai estar Tico lá no... Depois nós contamos. Vamos contar isso aí, tem que contar. Vai tá. Conte o que você ia falar. Aquilo lá foi um mistério mesmo. Mas não sei se é de conhecimento de todos aqui, mas ao longo da história, recente até. Da humanidade. Sim. Mas recente. Começou o fenômeno arquitetônico do Durepox. E eu espero que ele dure pouco. Porque é muito caro, né? É. Ninguém consegue comprar uma casa de um cômodo que custa 10 milhões de reais. Não, consegue, mas não vale a pena. Eu já vendi tudo e comprei a ação da Durepox, pelo amor de Deus. Como, amor, a gente vai ficar sem casa. Mas tem Durepox à vontade. Mesmo porque depois de muito tempo, que reina o estilo contemporâneo. Ou seja, ele é pra sempre. Porque sempre vai ser contemporâneo. Mas, pra mim, um mistério grande é que várias celebridades notáveis, celebridades, principalmente do mundo da música, morreram aos 27 anos. Oh. Muitos deles... Você tá nessa idade? Com extremo talento. Aí vem a minha grande questão, meu mistério da vida. Por que eu já fiz 28? Mas porque você não é da música. Não, mas, pô, eu sou... É, você é... Devia estar lá, entendeu? Você é metalúrgico, né? É, você é, tipo, tem... Como que eu vou dizer assim, pra um linguajar que todo mundo entende? Você... É aplainado, né, cara? Mas aí vem a minha maior questão. Será que eu fui registrado com a data certa? Ah! Será que era data FIFA? E daí os caras falaram, não, aí não pode. Então volta um pouco. Qual o calendário eles seguiam? Porque então, tem essa. Ou o calendário corporal dele tá quebrado. O que pode ser. Pode ser. Porque ultimamente eu tenho me cagado igual um neném mesmo. Mas é por causa de coisas alimentares. Mas diga uma coisa. Mas o neném também se caga por coisas alimentares. Fale celebridades que morreram aos 27. Jimi Hendrix. James Joplin. Jim Morrison. Amy Winehouse. Ah, Casa de Vinho, isso. É. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Tá vendo? Tô falando, eu devia estar aí, cara. Então, aí que eu tô. Pensando, que às vezes, pô, Jimi Hendrix, acabado nas drogas. Lógico. Tá ali, às vezes, já tinha até uns, sei lá, 15. É. Mas dá pra isso, mas é daí pra não chocar. Mas tá com cara de 27. É 27, os caras redondos. É, pode ser isso, pode ser. Entendeu? Então é isso. Então quando ele morrer, quando o Gabriel morrer, a gente fala, com 27 anos, porque ele vai ter aparência de 27. É, exato. Sim. Mesmo que morra lá com 29, pá. E às vezes, o cara fala assim, ó, você tá pra morrer, o médico diz, ó, Kurt, você tá pra morrer, você vai se matar em breve. O psicólogo fala, ó, você não aguenta mais. Olha a vida que você tem. Ó, você tem uma vida boa e toda... Todo dia você vem aqui me encher o saco com 3 prostitutas, filha da puta. Você pode tentar fazer mais um sucesso, mas provavelmente não vai ser sucesso tanto. Se mata agora e fica no clube dos 27. É, não. Ele falou, você vai morrer em breve. Você já tá comprando arma que eu sei. Porque psicólogo te joga real. E porque eu vendo arma. Eu coloco bigode e eu que vendo arma. E tem umas 3 notas fiscal pra você. Nos Estados Unidos é assim. O cara vai no psicólogo e brinda e ganha uma arma, né, cara? Então, o que o cara falou? Qual o seu último desejo? Ele morreu aos 27 anos. E o cara, mas você já tem 32. Você já tem 32. Aí ele não aguentou o baque. Né? Mas como o último desejo dele era morrer aos 27, aí fala que... Ah, pra atender o último atestado desejo... de óbito, lá, 26. É, exato, pra atender o último... Rasurado, né? Mas... Se fosse, sei lá... O Kurt já tinha tudo. O que ele não tinha? O poder de voltar no tempo. E morrer com 27. Exato. Então atendendo o último pedido. Então ele teve de tudo. Exato. É, então é isso. É um mistério. Mistérios que a gente nunca vai saber, por isso o nome mistério. Gostei. E aí, Laís? Gostei. O meu mistério, eu tenho um mistério, né? Que é o Rafael. O Sim. Rafael é um mistério. Não dá pra saber se é uma não. bicha ou não. Mas do jeito que chupa... Depois de hoje, você tem certeza? Mas tá, é um mistério mesmo. É porque ele chupa, vai lambi saco, lambi cu, lambi Às vezes é broderagem. Faz a completa. Daí pra gente... Meio bicha dele. Ô, bicha não. Bicha que eu não beijo na boca de ninguém. Apesar de ficar beijando na boca. Sim, mas é um selinho. Mesmo o Zop pedindo várias vezes, eu falei, beijo na boca não. E aí ultrapassa certos claro, limites. Claro. Não, isso tem razão. Mas tá. Me empolguei. O Rafael, a vida dele é um mistério, na verdade. É verdade. Porque ele coloca as coisas, ele não lembra onde ele colocou, depois reaparece 3 anos depois. Mas o maior mistério... Alzheimer, né? Alzheimer aos 27 anos, caso raro. Mas o maior mistério que eu já vivi ao lado dele foi um dia que a gente tava no aniversário de um amigo nosso. E a gente bebeu uma garrafa de vodka de sabor cada um. Pera aí. Uma sabor cada um? De sabor cada um quer dizer que uma não tinha o sabor do outro? Maturado ali no... na cueca e na calcinha ali. Quando ela falou dos mistérios, agora vocês entendem. É. O mistério é como fizeram essa voda. Né? Era, uma era blueberry e a outra era frutas vermelhas. Nossa, mas vocês escolheram os piores gostos. Nossa, assim, que no... maçã verde. Tinha ser de bacon. Não, o tradicional. Entre as bebidas, a gente bebeu um drink que chama Lactobacilos Loucos. Que é Yakult com vodka. Ah, é top, hein? É muito bom, aliás. Enfim, e a gente ficou muito bêbado esse dia, logicamente, né? E no outro dia, eu acordei pra ir trabalhar. Porque só ela trabalha. É, porque... Mas é óbvio, né? Não, o mundo dormindo, ela acordou. Preciso trabalhar. Ela que desculpa aperta aí o botão pra sair o sol. Né? A Pola. Acordei aqui, hein? Acordei aqui, mundo. Por favor. E aí? E aí, eu fui no, buscar o meu... me trocar pra ir no trabalho, pegar meu uniforme, que estava no chão. E aí... Rafael vestido com o uniforme dela. Pior, estranho, né? Pior. Muito pior. Que aí o meu uniforme tava molhado. Lavou e não secou, normal. Antes fosse isso. Pera aí. Antes então fosse isso. Então peraí, então tá misterioso agora. É. Tava no chão. Tava no chão. Molhado. No pé do guarda-roupa, assim, jogado no chão. E o chão não estava molhado, aí que tá. É. E aí eu achei que ele tinha vomitado em cima do meu uniforme. Que seria muita filha da putagem. Mas foi muito pior. Filha da putagem, não. Como não? É assim, um homem que ama a sua mulher. Pensou, minha mulher não pode trabalhar amanhã, tá bêbada. Como que eu vou salvar ela? Vomitando no uniforme dela. Bom, tem esse lado, né? Tem esse lado, mas foi muito pior. Que eu descobri daí dessa vez que foi a primeira vez que ele fez xixi no meu guarda-roupa. Quer dizer que teve mais. E aí é que vem a segunda parte dessa história. Então você é filha da puta, assim. Não, foi filha da putagem, eu tô falando. Porque quando mija no guarda-roupa, não é direcionado. Você mija em tudo. É. Mas o foco foi no uniforme. É, mas foram nos uniformes. Você queria libertar a pessoa. É. Quero ver trabalhar com uniforme mijado. Eu alcoolizado, sou muito anti-trabalho. Não, imagina os dois conversando. Nossa, eu não queria trabalhar amanhã. Pera, eu resolvo. Vamos trazer um litro de vodka lá. A morte da minha vida. Eu tô com um plano aqui. Tem silver tape? Não. Tem Durepox? Não. Então deixa comigo. Deixa com o pé. Deixa com o Durepox humano aqui. Não tinha merda pronta. Foi lá e mijou. Essa foi a sorte. Você trabalha de quê? Desculpa. Não, esse era o meu antigo trabalho. Eu trabalhava... foi mandado embora. Eu trabalhava numa perfumaria. Não dava certo você chegando cheirando a mija. Né? Esse perfume aqui, gente, é novidade. Até por isso que eu fui demitida, mas tá tudo bem. Mas tá no processo ainda, não cabe tá falar. Faltava 3 dias por semana, porque o Rafael mijando. Essa foi a primeira vez. Aí... Ficou um mistério. É, ficou um mistério porque... Por que minha roupa está molhada cheira da bicha? É um mistério. Por quê? Eu não fui. Alguém foi. É. Entendeu? Tem o Rafael na casa. Nossa, alguém que foi. Mistério. Devem ter invadido aqui. Só pra mijar no uniforme. Só pra mijar. Deve ter sido a Sabrina, aquela sinicata que trabalha comigo e que é minha vaga no caixa. Foi a Andressa, foi a Andressa. É. Quer bater meta lá, porque se eu não tô lá, ela bate meta. Exato, ela pega meus clientes. Claro. Teve uma outra chácara um dia, e eu fui dormir, e a gente ia dormir nessa chácara, eu fui dormir, porque eu ia trabalhar também no outro dia. Levou seu uniforme bonito, num cofre. É. Aí ela, só dei... duas pessoas sabiam a num combinação. Cofre impermeável. Desde então, ela passou a plastificar todas as roupas. Falou a vácuo o uniforme. Dá um pouco de trabalho pra ela vestir, tá plastificado. Mas só tá tudo duas bem. Pessoas sabiam a combinação do cofre, ela e Rafael. Droga! Mas também, porque eu coloquei a senha Rafael. Aí... É Rafael 123. Aí até aí tudo bem. Eu fui dormir porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Sim, porque as pessoas dormem também. Também. Sim. E o Rafael falou assim, não, vou ficar aqui mais um pouco. Eu tô com essa vodiquinha aqui de blueberry. Não, ele tinha... Uma delícia! E tô com uma incógnita aqui desse cofre. Pra ver se eu resolvo. E olha que falaram que ela é diurética. Eu não acredito. Mijar é pros fracos. Esse negócio de xixi aí não é bem assim, não. Eu consigo passar a noite inteira sem mijar. Eu retenho líquidos! Eu retenho líquidos! Ah, tá bom. Ele tinha bebido uma cerveja só, tudo bem, eu fui dormir. No meio da noite, ele vai e deita junto comigo. Dá uns 15 minutos, ele levanta e bate com tudo. A gente tava numa beliche, bate com tudo a cabeça na beliche de cima. Eu falei, esse desgraçado bebeu mais. Ou ele tá dormindo, sonâmbulo, ou ele bebeu mais. Ele bateu o chifre mesmo. Também tem essa possibilidade, não sabia. Não, mas daí nem entrava na beliche. É. Desculpa te contar agora. É. Ele tem uma bela jaca também. Aliás, uma bela caixa d'água. Exato. Aí ele levantou e tinha mais pessoas no quarto dormindo com a gente. Sim. Porque, né? Era uma chácara. E tinha uma... Suruba. lá eles chamam de chácara. Tinham duas meninas que estavam também no quarto e elas tinham pegado o sol o dia todo e estavam com insolação nesse Caralho. Dia. Ele falou, tem uma pomada natural. Essa queimadura aí é de água-viva que eu conheço. Faz xixi que melhora. Mas na cara. Você quer saber o que é Golden Shower, vagabundo? Toma. Ela não queria saber. Pera, vocês estavam na chácara? Como assim? Eu tomei um pouco de sol. Aí, uma das meninas estava deitada, ela não estava conseguindo dormir, porque ela estava doendo muito. E o Rafael, ele levantou e ele estava cambaleando muito. E alcoolizado. Aí, muito alcoolizado. Aí ela falou assim... Só um minuto, porque quero falar que eu avisei. Mas você é um filho da puta. É um canalha. Talvez Laís tenha acreditado nessa história. Mas aqui nós, Sherlock Holmes, sabemos o que aconteceu, Rafael. Vamos te desmascarar agora. Esse relacionamento vai acabar aqui. Pode continuar, Laís. Coloca um Durepox. Aí eu levantei, né? Porque eu percebi que talvez ele fizesse xixi na menina. E ele já tava quase. Já tava sacando a parada pra fora. Já contam tava. Os relatos, porque eu não me recordo. E não é tão pra fora, assim, não tem muito que sair ali. A menina já começou a ficar desesperada, achando que ele ia cair em cima dela. Eu falei, não. Também viu a trozoba ali de fora. Não, ele vai fazer muito pior, ele vai fazer xixi em você. Aí eu levei ele pro banheiro, pra debaixo do chuveiro, pra ver se eu cortava um pouco a cachaça dessa criatura. E já faz um sexo no chuveiro. Fica um pau duro de bêbado, você não desperdiça, não. Ainda mais de xixi, né, cara? Já vai aproveitando. Só abaixa quando mijo. Então, pô, dá pra dar umas 8. Né? Aí o mistério é que ele tava com uma samba canção toda rasgada e tava mesmo com as bolas de fora. Sim. Tá tudo bem, né? Não, mas tinha dois rasgos e uma bola em cada rasgo. Tinha tava... um tigre e um Mike Tyson. Eu coloquei debaixo ele do chuveiro e eu percebi que ele tava sem aliança. No outro dia, a gente achou a aliança dele dentro da piscina. O tênis dele todo molhado e cheio de barro, sendo que não tinha barro na chácara. Então esse é o mistério. Pra onde que essa criatura tá? Fala já! Você tá pronta pra verdade? Eu espero que vocês resolvam. Fica aí o mistério. Rafael! Canalha! Canalha! Canalha! Estava fazendo uma transada gostosa com a Sirigaita! Sim! Tirou a aliança pra jogou pra janela, foi pra piscina e detalhe. Nada mais broxa uma sirigaita do que um cara com aliança. Então jogou a aliança fora pra falar, ó, eu sou solteirão aqui. Não, mas não é a sua esposa ali dormindo na... Cala a boca! Olha essa trozoba, põe pra fora. Daí nisso ela acorda. Ah, não, a sirigaita desesperada começa a gritar de tesão, falando, vem, cara, vem, jacudo, vem. Essa cabeçona enorme. A de cima é igual a de baixo. E aí, Laís acorda numa dessa, ele fala, não, tô bêbado. eu tô bêbado. Deu uma cabeçada aqui. Eu mijei no seu uniforme em 94. Fui eu. Eu ia mijar nela, eu mijei no seu uniforme, é isso. Eu tô bêbado. Ai, como eu tô bêbado. Daí Laís, que já tinha na cabeça, mas Laís, ó, esse mistério da mijada do uniforme. Vai, ele mija nas coisas. Ah, ele mija, coitado, esse inocente aqui, esse menino. Esse desde menino. Então... Ele com a rola de fora, a menina segurando a rola pra não mijar nela, assim, sabe? Claro. Guarda-chuva, tá ligado? Exato. Segurando as bolas, assim, pra pressionar. Ai, já rasgou a roupa dele ali. Pra não mijar tudo lá do vou pôr a boca nessa rola. E daí pegou nesse lance. E daí ela, ele mija mesmo. Ah, desculpa, eu tenho pedido desculpa pros dois. Desde então, sempre quando ela me pega no flagra fazendo alguma coisa, eu tô mijando aqui. Eu mijo nas pessoas. Pessoas de uniforme, eu adoro. Fetiche. Então eu tenho isso. Só mais um questionamento. Qual era o nome dessa sirigaita? Ah, provavelmente Andressa. É uma fixação com o nome Andressa. Exato. Eu acho que foi na hora que ele mandou a mensagem pra gente lá, falando, não, vai minha mulher Andressa. Tá? Falando eu e uma mulher que eu arrumei aqui, Andressa. Então tá explicado. Traição é melhor do que ter um uniforme mijado. Sabe? Ah, sim. Traição é limpa, né? Mas, pô, vai lá, goza. Traição honesta. Goza dentro dos outros, sai fora. Agora mijado normal. De uniforme é uma bagunça. Traição em partes, né? Porque dá aquela urinada. Atrai no urinado. Atrai no nada. Tá. Nem sei se tem nome pra isso. E o que importa é o contrato. O contrato de cada um. Você pode transar com quem quiser desde que não mije no uniforme. É, a traição é o relacionamento moderno. Você infringiu o contrato. Exato. Não que os outros vão julgar e tal. Não. Contrato. Não. Contrato ali, ó. Só não mije no meu uniforme. Se ele mijar no uniforme, daí é traição. Porque tá atrapalhando o trabalho, o ganha-pão, que é mulher moderna, é isso aí. Ainda mais que ela, é só ela que trabalha. Exato. E o outro vem querer boicotar ainda, que porra. Ai, João. Trabalhava numa época no almoxarifado e tinha... Sim, na marcenaria. Não. Essa aí é quando eu trabalhava na NET. Almoxerifado é sinônimo de putaria. Então, eu trabalhava na NET lá, ficava lá no almoxarifado, chegava os instaladores de molde, entregava os moldes. Ah, você trabalhou com o Kel, que participou do episódio de palavrão. Exatamente, só que o Kel era lá, da High Society. Sim, ele não era do almoxarifado. Não era do almoxarifado, eu recebi em cheque, né? Eu recebi em cheque, o filho da puta me pagou. Ele recebia em créditos bancários. Exato. Em créditos ações, né? Ele recebia em saldo disponível para saque. E aí ali tinha várias mesas, assim, porque dava pra você avistar ali numa distância de, 20 metros, um outro cara. Então eu tinha um telefone. Ah, então era bem maior que um urubu. Uau! Era um urubu de médio porte. Tá, né? Urubu Apache é grande. E aí o que eu fazia? Dava sempre o meu horário, eu tirava meu telefone do gancho, discava pro ramal do cara que eu conseguia ver, que era um filho da puta. Eu discava pro ramal dele, na hora que eu atendia, ele atendia, eu desligava. Você pode pensar que... Isso não é nada. Mas não é o que é isso aí. É pro cara. É pro cara. Se ele estivesse aqui gravando, ele ia falar, você não sabe o mistério. E feito repetidas vezes, rapaz. Ao longo, todo dia, todo durante dia, 3 anos. Todo meio-dia, o mesmo horário, eu ligava pro Raul. Todo dia, às 9h20. Eu ligava pro Raul. Daí, o cara atendia, na hora que atendia, eu desligava. Era sempre assim. E quando ele falava, não vou atender, não sei o que lá, eu falava, não, eu atendo. Fingia, trocava a maior ideia com o cara, com a pessoa que tava do outro lado. Trocava a maior ideia, eu falei, normal, porque você não atendeu. Daí eu causei esse mistério. Que filha da puta. É uma boa. Porque é uma brincadeira que uma vez não tem graça. É aquela. Se acumula. Não, mas é legal você fazer todo dia às 9h20. Ele atendeu. Não. O cara relatando é: Dom, todo dia 9h20, toca no despertador do ganso. O e cara... toca no telefone. Eu não entendo o que é isso aqui. O cara até hoje tem epilepsia quando dá 9h20. Ele começa a tremer. Fala, meu, tá ligando. Né? Ele não pode ouvir som. Então era isso. Mas legal, você causou a morte de alguém. Legal. Não causei, mas antecipei. Talvez. Morreu aos 27. Morreu aos 9h27. Foi no psicólogo do Kurt Cobain. Ele só tem uma solução. Eu vendo armas. Mas não é só descobrir quem me liga, não. Cala a boca, psicólogo. Quem tá recebendo por essa sessão? Ele, você. Não, eu também não sou. Eu só sou o zelador. Mas vendo armas aqui. A questão é, agora o mistério mesmo. A minha avó, ela é uma pessoa misteriosa. Te ligava todo dona dia. Quem dera fosse isso. Dona Zelinda é uma pessoa misteriosa pelo fato de ela sempre ter sido louca. Ela é louca de pedra mesmo. E sobreviver até hoje. Sobreviver até os 97 anos de idade. É bom que a polícia esteja ouvindo esse episódio aqui pra mostrar que ela é louca. Não, ela é louca mesmo. Não que eu sou um assediador de velhas. Não, porque você quase não faz isso, não, né, também. Não assedio, eu apenas chaveco, mas não assedio. Chaveco é o nome daquele pedaço de ferro que você me mostrou. Exato. É a minha seringa de Dramin, né? Porque é uma velha, não precisa de muito pra dormir. Chaveco é minha televisão, que eu ligo, ela dorme. É a seringa de leite morno. Aí é o pênis dele. Mas tá. Agora entendi porque eu sou 10ml. Você acha que eu sou o quê? Que eu jogo tudo isso? O êmbolo que tá do outro lado é grande. É. Agora a questão. Eu era uma criança de 10 anos. Eu sempre morei com a minha avó, né? Até os 18, né? Então, quero que você... Então não sempre, né? É, sim. Você tem 18 anos? Tenho 27. Opa! Tá pra morrer. Não... Tenho 30, mas a questão é, da minha infância até os 18 eu morei com a minha avó. Muito bem. E eu tinha 10 anos, o lado racional da família diagnosticava a minha avó com, dentre todas as coisas que ela foi diagnosticada, esquizofrenia. Ou seja, às vezes ela via algumas coisas que não existem, às vezes ela ouvia coisas que ninguém falou, às vezes ela acha que tem pessoas assediando elas e não tem. Okay. Ela acha soltaram a polícia! Ela acha que tem pessoas roubando as joias dela aqui. Que não existe nem as joias, nem essas pessoas que roubam, mas tá! Tudo na bem, cabeça mas se dela as duas é muito coisas claro. Não existem, elas podem se coexistir. Ela não usa muito a lógica para algumas coisas. Quando o meu avô morreu, já contei aqui, mas não contei o detalhe dela. Antes do meu avô morrer, a gente tinha que trocar ele, meu irmão colocou uma camiseta do Seu Madruga. E aí a minha avó acredita até hoje que ele morreu por causa dessa roupa que meu irmão colocou. Então é o raciocínio dele. Até hoje eu zoo, meu irmão, fala, se você não tivesse matado meu avô colocando aquela blusa nele. Então é esse tipo de coisa. Mas então é uma pessoa que tinha vários diagnósticos de loucura, vai. Ou que se não encaixa na sociedade. Porém, existe um lado, e eu quero dizer que eu tinha 10 anos de idade, então a minha mente era... evoluída. Sei lá, eu acreditava que urubus, eu não conseguia entender a distância de urubus e aviões. É misterioso, pra você ter uma ideia. Ah, criança de 7 anos estava impressionada com esse mistério. Um então... cara de 37 também. Um cara aí, né? Um cara. Wesley Zupa. E aí, o que que acontece? Tinha um lado da minha família evangélico muito forte, cambada de filha da puta, queria deixar claro, sim. Mas não um pelo outro, sim, eles eram filha da puta e evangélicos, queria saber uma coisa com a outra. Não sei, não sei. Mas tem uma cambada de evangélico filha da puta que falava, e pô, falava isso pra uma criança de 10 anos que tava com o cu na mão, que a minha avó, ela tinha vários espíritos malignos. Ah, tava com a demônia. Tava com, não um demônio, vários demônios, porque o demônio em si acho que não possui ninguém, né? Ele tem mais coisa pra fazer, né? Ele manda cobradores. Exato. Ele delega funções, exatamente. Aí por encavalou pedidos, foram vários. E a outra, ele tá, o demônio, ele tá ali administrando a igreja evangélica, esses negócios assim, né? Cuidando da parte do enriquecimento da igreja. Não, claro. E aí, o que que acontece? Então, e a minha avó sempre teve um negócio, aí eu nunca contei aqui. Ela falava que ela tinha uma voz no lado esquerdo dela. É, que é o único ouvido bom, né? O cara tem 2% de audição. Exato. A minha avó é 98% surda. Que ela só ouve dinheiro, quando fala de dinheiro. Cara, não, e ela era surda, às vezes não ouvia as coisas, pai, é louca. E às vezes ela sabia de coisas que ninguém tinha contado pra ela, falando que foi o lado esquerdo que falou pra ela. Era bizarro. E você? Não, pô, na mão. Eu era uma criança, bicho. Pra mim, a minha avó era... Pô, era demônia. Ou tava muito endemoniada, ou era uma louca. E agora? Eu ficava caminhando. Não, assim. Ela é louca quando ela falava coisa sem sentido. Agora, quando ela descobriu que você colou na prova, e o lado esquerdo dela falou... E ninguém sabia, exato. Ou que tal pessoa ia a tal lugar e o lado esquerdo dela tinha falado. E, pô, e esse negócio do lado esquerdo e... Pô, isso daí me deixava com o cu na mão. A questão é que um dia eu cheguei na escola, 10 anos de idade. Eu estudava na frente da minha casa. Cara, eu cheguei na rua, meus pais tinham saído, todo mundo tinha saído. Obviamente, década de 80 e 90, não precisava ter ninguém com criança em casa. Não existia. A criança sobrevivia, simplesmente. Cara, eu cheguei, só tinha uma pessoa na minha casa, era minha avó. Até aí? Até aí, tudo bem. Mas nesse dia, a minha avó estava corcunda. Falando grosso, igual um cantor de rap americano. Mas ela acabou de acordar e tava com um bico de papagaio. Não. Ela tava corcunda, falando grosso, igual um rapper americano. E falando mas boas igual... rimas. Não sei, porque tava numa língua que eu não entendia, cara. Então ela tava falando um monte de coisa que eu não entendia pra aquele dia. Cagaço, bicho! Cagaço! Eu me borrei, eu não entrei nele em casa, fiquei no quintal, em posição fetal, falei, nossa, minha avó tá loucaça ou com demônio! O cachorro currando o dono da vida. Olha, eu tô sentindo uma dor aqui na culpa da minha avó. O cachorro podia ter currado ele, por isso que ela tava desse jeito. Sim! Mas você não sabia disso. Por um acaso. Montamos uma dupla de rapper com corcundas. A foto dele era o Corcundas e Condores era o nome. Foi até um bom sucesso, um bom tempo. Agora Corcunda e Condor. Agora fez sentido. O nome do cachorro era demônio. Ele tava possuindo todo mundo. É isso? Cara, vocês tirem sarro do que vocês quiserem. Isso, ninguém nunca me explicou até hoje, cara. Demorou ali Sabe por que ninguém te explicou? Porque ninguém acreditou que ela tava falando grosso como um rapper americano. Cara... E nem acreditaram também nos discos que vocês lançaram, que parabéns, aliás. Ele não tava entendendo, porque tava em inglês, ele ainda não conhecia o Quiltão. Nossa, que língua é essa que ela tá falando? É que a avó dele era o Eminem. Quem dera minha avó fosse branca. A questão é um mistério inexplicado, cara. Eu sei que não envolve urubus, aviões de proporções, e sim só uma velha louca, corcunda, falando rapper. Mas aquilo ali, pra mim, foi um mistério até hoje. Eu não sei o que se sucedeu ali, não sei se... Hoje eu sou, não acredito em demônio, né? Mas na época eu tinha 10 anos. Não acredito. Não, hoje você não acredita em demônio. Mas acredita ou você na não minha É isso que eu ia falar. Mas acredita na velha que a vida inteira mentiu que era surda e não é surda porra nenhuma. Não, pode ser. Tem, gente, ela, tem não, gente da minha família que desconfia. Pensa que é. Pensa assim, quando ela tiver pra morrer, que vai ser muito depois do Douglas, muito depois sim, do Osmar. Ela ali com seus 27 anos. Ela ali com seus 27 anos. Ela fala, era uma pegadinha. É, o pior é se ela não terminar de falar a frase e morrer. Aí fica um mistério, né? É, vai deixar mistério. Gente, eu queria falar... Malditos 27 anos. Os 27 anos não perdoam uma velha. Mano. Não perdoam uma velha, né? 27 anos é uma entidade, né? 27 anos, o que é velha? Né? 27 anos é o lado esquerdo. É o lado esquerdo. Então, cara, é isso aí. É o mistério aí da minha avó. Um mistério misterioso. Endemoniada ou... Trolladora. Ou louca ou trolladora ou... Sei lá, uma corcunda rapper. Mas, ou não era sua avó, era uma amiga dela que era... Que era corcunda e rapper. Não, era minha avó. Ganso. Mas você tava com medo, cara. Você não sabe se era sua avó. Pode ser. Você teria medo até hoje, meu pessoal. Ela estaria vestida de urubu? Não sei, não sei. E você, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí? Já que minha avó é endemoniada falando a língua dos demônios, não é suficiente pra ser mistério pra você. Não, é um mistério. Tá bom. Mas não sei se tanto quanto... Coisas misteriosas. Tá, é verdade. Vocês não são da época das baladas? Ou vocês são da época das baladas? Tipo, bailinho? Matinê. Bailinho de garagem, serve? Pode ser. Eram os meus prediletos, bailinho de garagem. Pode ser. E os homens? Quase tá? Peguei muita gente. Quase peguei muitas orientais, né? Não, só que eu nunca fui. Só que... Não, era... Oh, bom, eu era de escola pública, não tinha oriental. Ah, é verdade. O Gabriel não ia porque ainda tava na fila. Sim. Ainda tava na fila do xadrez lá. Né? Tava eu e o camarada meu conversando. Eu e o Periquito, que foi... Como fala? Citado no, nos legendários. Vocês estavam na balada? A bike do Periquito. A bike do Periquito. Vocês estavam na balada? Estávamos na balada e eu trocando ideia com ele. Chegou uma menina e falou pra nós, assim, na época que você podia fumar em ambientes fechados. Ah, isso é fumando. Não estava, mas ela estava. Daí ela chegou e falou assim, vocês têm fogo? Daí o Periquito disse, só no cu. Ele falou, mas falou zoando, porque a gente não fuma e tal. Nem era tão zoeiro, porque vocês têm fogo no cu pra caralho. É, porque isso daí chama hemorroida zangada. Ele só tava desabafando, né? Não, só meu cu que pega fogo. Comi pimenta biquinho hoje e já tá ardendo. A biquinha, né? E a menina, e o Periquito sempre foi um cara, como que eu vou falar, abençoado. Com mulher. Ainda mais em ambientes que podia fumar, que aquele podia... calor ficava abençoado mesmo. Por isso que ele ficava abençoado. Abençoado por demônios. Daí ela falou assim, falando em cu, a menina, falando em cu, vocês acreditam que eu consigo enfiar 3 dedos no meu cu? Tá? Daí a gente falou, peraí, da onde veio isso? Mas não é nem tão incrível. Mas o Douglas só tinha 2. E não é nem tão incrível assim, 3 dedos. Não é, mas... 3 dedos no cu, quando rasga o papel higiênico, você enfia. Não, talvez o mais incrível é que ela podia ser 2 dela e 1 de outra pessoa. É, tá, mas nem sei. Não, mas o incrível foi que ela falou assim, vocês querem ver? Aí a gente falou, tá. Não tô fazendo nada. Ah, mostra aí. Mostra aí. Ela erga a saia, tuxa 3 dedos no cu. Daí... Dá pra vocês cheirar, porque não dá pra ver lá. Não acreditar. Ah, tem cheiro de cu ou não tem? Não, e daí falou assim pra ela, pro periquito. O que você tá achando? Ele falou... Parabéns, cheiro, né? Cheiro de merda, assim. Podia ter feito a chuca. Mas aí que tá. Tá bem sujo os dedos de merda, né? Vai, nota 6 pra essa tuchada. Que parabéns, tá parabéns pela sua abordagem aí. Eu não trabalho com cheque. Não, e daí ela fez isso e, sim, saiu com o periquito, foi embora, fui abandonado ali, porque... Daí você era curioso. Daí eu falei, acho que o Luchito é enfiar dedo no será cu, que tá certo? 3 dedos no cu, será? Você fica curioso. É verdade. Não, mas o mistério é o quê? Como tava a unha dessa menina? Francesinha de merda, por exemplo. Bem cortada. Porque pra tolar três dedos no cu, na sem balada. Sem rasgar? É perigoso aí. Sem rasgar é difícil. Mas o mistério é, o que passou na cabeça dela pra querer fazer essa abordagem com a gente ali, ou com o periquito que seja, mas... Entendeu? É muito misterioso, cara. O que passou na cabeça dessa mina pra ela achar que isso seria uma coisa... Incrível. Passou crack. É possível, mas ela não tinha nem o fogo pra acender o cigarro. A questão é misterioso mesmo, porque abordagem com homem, desde que você não seja Anderson Negão, qualquer abordagem com homem dá vai certo. Vai funcionar. Mas eu queria dizer, não precisava chegar a esse ponto. Oi, vamos transar gostoso. Vamos. Cabe três dedos no meu cu, tá? Vamos, foi o que aconteceu. Né? Como o Douglas mesmo falou em um episódio passado, se balançar uma árvore, cai 300 pintos e nenhuma observa. Pinto de graça. Pinto, cara, pinto tá aí no mundão. Nesse mundão tem pinto. Não. Pinto de graça. Pinto, não é a questão. É a questão dela não precisar usar essa abordagem. Belos pintos. Pintos curtidos no azeite, rapaz. Exato. Aquele pinto dourado. Aquele pinto que dá água na boca. Exato. Vontade de se abandonar a família. É isso aí. Mas... Eu achei misterioso. É, exato. Pintos de anjos. Tem pintos de anjos. Temos dois anjos aqui. Anjos. Exato. Detalhe que depois dessa abordagem que o Zop presenciou, que não foi comigo. Não, foi comigo, né? Ele ficou 10 anos sem pegar ninguém na balada. Porque eu só chegava ele assim. Chegava, e aí, gente? Enfia três dedos no cu. E as meninas tudo mas que... Assim, mas o que você tá falando? Que porra! Quer que eu enfio no seu? Não. No próprio! Você tá de saia! Isso chamou ideia, hein? A cabeça dele. O Nubu é do tamanho de avião ou não é? Todo mundo, mas o que você tá falando? É dedo avião? Eita. É um mistério! Esse é do cavalo do ganso, não tem lógica nenhuma. Mas pra ela tem. E aí, Gabo? Não, na verdade, o meu mistério, eu queria que você começasse a puxar a história do Tico. Ah, tá bom. Uma vez, né, Wesley Zop, a gente gravava vídeos para o YouTube. Não como o Chorume, não. Não, Os Entubados. Os Entubados, rapaz. Sim. A gente inclusive, gravava... o Wesley Zop tem tanto saudosismo por isso que impulsionou no YouTube lá. Não impulsionei. Direto tô recebendo indicação. Mas a questão é... Aí a gente precisava gravar um vídeo. Topen. Um vídeo topen. E aí pensamos, vamos lá na casa de Gabriel Asbar. Que o cenário que a gente imaginou era bem o portão do Gabriel. Bem o portão do Gabriel. Que a gente escrevia pensando no portão do Gabriel. Exato. Ou numa praça, né? E aí, o que foi? A gente tinha dois convidados. Gustavo e Chassi. Exato. E a gente pensou, ó, vamos levar vocês dois pra participar do vídeo, porque é assim. Nós, né? Ele escreveu pra vocês. É, a gente tem é assim, amigos. Vocês é assim. São mais engraçados que a gente, e bora lá. E aí, o que aconteceu? Só que era, tipo, 3 horas da tarde. A gente falou, vamos rapidão, porque esse vídeo tem que ser gravado de dia. E aí, grava em 30 minutos. Não, 30 minutos a gente tá achando muito até. É. Porque era 3 minutos, 2 minutos de vídeo. Não, monta tudo, pai. É, pronto. A gente foi lá, avisamos o Gabriel Asbar, levamos tudo. É bom avisar o dono da casa. Mas tá, Gabriel, pode vir, bababá, bababí, bababá, bababá. Chegamos lá, posicionamos tudo. Não, câmera tudo perfeito, iluminação perfeita. Tá tudo, vai, é aqui. Esse vídeo vamos vai bombar. Vamos ganhar um Oscar. Esse vai bombar, é esse. É isso que vai deslanchar a gente. É esse que vai regaçar, bicho. 2 carecas no vídeo. É o careca mesmo. Careca mesmo. Tá, e Gabriel é vizinho da tia dele. Sim. Ainda é? Sim. Uma tia dele que deve ter feito um curso com a minha avó ali. Puta que me pariu, bicho. Porque essa tava tudo, a rua deserta. Quando a gente falou ação, Wesley Zop, pra gravação, o que aconteceu? Saiu a tia dele na rua. Com o cachorro. O cachorro tava no colo. Quieto. Quieto. O cachorro estava quieto. E a gente ficou meio constrangido assim, né? Mas falou, ah, vamos continuar. Aqui a gente é artista. Não, quer assistir assim, né? Profissional. Profissional. Aqui é profissional. A gente gravava nas praças. Aqui amigo. É comédia profissional. É Oscar. Teve uma vez que a polícia aqui quase é meteu bala na nossa cabeça. Jean Dumour! E aí continuamos ali, daí a desgraçada da tia dele solta o cachorro no chão e um dos atores, vamos colocar assim, dos atores, tinha que estar de joelho. Sim. E o cachorro começou a avançar nesse cara. Mas não, o cachorro não aparecia na câmera. Ele tava quieto, ele não tava latindo. É, e começou a lamber o cu. Mas ó, e o personagem manteve ali. Era o Ross. O cara é ator. Era o Ross. Era o Gustavo, no caso. O cara é ator ali, rapaz. Ele não vai se abalar com não, isso. Se fosse que... Anthony Hopkins tinha saído do personagem, chutado... Qualquer um. Mas Gustavo Rossi estava um... Como o cara fala? Estava ali, exímio. Ó. Exímio. O cara... Um exímio. Ele estava um ilustre. Ele estava ali, ó, mantendo o personagem. E eu dirigindo, falando, então vamos continuar. O cara tá empenhado, continua. E daí a tia dele chega do lado da câmera. Tico! O Tico não estava atrapalhando. Daí chega a velha. E que deixe claro que Tico era o cachorro e não meu pai. Talvez uma homenagem ao são seu chará. Pai. Pode são charadas. Ela, Tico, não vai atrapalhar os meninos. Tico! Tico! Tico! Tico, sai daí, senão você vai atrapalhar, hein? Passando na frente da câmera, os meninos estão filmando, Tico. Não passa na frente da câmera, nem fala nesse gravador aqui que tá na minha boca. Tico, não mete nesse microfone. Tico, não lambe o cu do menino, Tico. Tico. No áudio só se ouvia. Ai, sai, cachorro, sai. Ai, cachorro, sai. Sai, cachorro. Ai, sai, cachorro. Aí ela pegava o Tico e falou, pô, e ficou lá no portão. Eu falei, beleza. Se tocou, né? Aí ele só falou pra ela, sai do quadro aqui. Tá? Chegou e deu uma empurradinha, né? Não. Aqui, ó. Wesley chegou com a claquete. No bico da teta. Aí, foi sem querer. No bico da teta do Tico. E aí, beleza, vamos continuar. Bateu 4 horas da tarde, né? Demorou 30 minutos ao menos. Mas... Daí começou a gravar, chegou metade da cena. Eu falei, perfeito, sabe aquela cena que não tem corte? Eu falei, nossa, aqui vai ser tiro único, os caras é profissional. Não, cara, não vai precisar de edição. Não, isso precisa. Aqui vai ser lançado agora. Vai postar direto da câmera aqui. Daí, de repente, vê o Tico na cara de quem tá gravando. Ela, Tico! Tico! Tico tá atrapalhando, Tico! Esse Tico é um filho da puta mesmo de ter escolhido essa dona de puta. Não, porque tava no colo dela, ele só foi lamber porque ela soltou o cachorro. Só ela entrar pra dentro de casa. Não ia acontecer muita coisa ali. E o Gabriel ali falando pra tia dele, não, a gente só vai gravar isso daqui e tal. Não só, ia chegar o Antônio Fagundes ali, pô, não tinha nada misterioso assim. É coisa rápida. Um minuto, se não atrapalhar, rapidinho ela grava. E aí, só sei que ela ficou ali, ela ignorou todo mundo, o Tico, passava na frente da câmera, quando deu... Como vai a faculdade, Gabriel? Não, depois a gente fala, pera um pouco, só pra gravar. Deu 5:30, o sol já sumido, já não dava mais pra gravar. Né? Ainda tava sem sombra, Você lembra? Você lembra qual vídeo que era, não? Eu não lembro, não acho lembro. Acho que era do Bom Princípio, não era? Era do Bom Princípio? E aí eu sei que ela entrou aí quando não tinha mais sono, aí gravou no escuro, ficou uma merda, não deu pra lançar esse vídeo. Tivemos que gravar depois, daí só eu e o Ganso... Não, e daí eu que fiquei ajoelhado nesse dia que a gente foi gravar do Bom Princípio, e eu tô ajoelhado na frente do Ganso, e ele de roupão na frente da casa, na casa da mãe dele, no caso. Passa o carteiro pra entregar a carta, veio ajoelhado, ele de roupão. Ele só entregou, colocou na caixa do correio e foi embora, mas... E a gente continuou ali, mas o cara falando assim, estão se declarando, obviamente. Não quero atrapalhar essa cena. Mas o mistério foi a tia dele, onde tava a mente dela. Mas aí o carteiro entregou, você falou, bom, vamos fazer uma pausa aqui, abriu... Tico! Era um gravador, né? Chegou um correio elegante, né? Tico, você está atrapalhando a gravação. Tico. Chega um carro de som. Loucura de amor. Não, mas a tia dele falando no microfone que é o pessoal amarrado, né? We'll be right back. A memória dele é um mistério. Porque ele não lembra coisas que eu acabei de falar com ele, mas lembra músicas de propaganda política de 1970. E ele nem era nascido. Isso realmente é Alzheimer. Porque a pessoa só lembra de coisa de muito antiga. É, coisa recente, ele não presta atenção em nada do que ela fala. É. Ah, bom, tem esse lado também. Não, eu tenho esse problema de perder as coisas. É, quando eu esqueço as coisas nos lugares. Fala uma coisa importante que você já esqueceu. Caneta Bic e guarda-chuva. Chave. Por mais de uma vez eu já esqueci a Laís no trabalho. Ainda bem que ele falou coisa importante. Falou de coisa. É. Não, mas não esqueci. Eu falei, não vou pegar essa mijada no trabalho e passar vergonha. Vem com o uniforme mijado. É, tudo fedendo mijo de bêbado. Ele esquece que foi ele que mijou também. Culpa do álcool. Fique bem claro aqui, é culpa do álcool. Ele esquece as coisas, perde as coisas, é normal. Eu já nem fico mais estressada. Já tem cópia de tudo. Já, Ó, quando a gente morava em Cerquilho, ele perdeu a chave de casa 4 vezes. Mas na mesma semana. No mesmo dia. Foi no mesmo mês. Foi no mesmo mês. Achei que era no tempo que viveram lá. Não. Num mês. Em um mês. Eu não sei. Tem um buraco negro na vida dele. Eu não sei. Cude, Wesley. Descobriram aí. Um mistério. Eu achei 4 chaves em um mês. Aí começa a sumir as coisas lá em casa. Some comida. Né? As minhas comidas, elas vivem sumindo. Isso não, eu não sei se tem mistério. Isso não tem nem um pouco a ver com o fato de eu estar gordo. Não, claro que com não. Com certeza. Ah, vive sumindo meu pão com batata que eu como. Pão com nhoque que eu tenho aqui. Posso deixar um mistério também que eu contribuí para que existisse no mundo. Mas você é o filho das putas. Na verdade, você tá mostrando pra gente que todo mistério que a gente acha que é um mistério é sempre algum filho da puta que tá por trás. Talvez. Eu acho que, inclusive, foi você que deixou sua avó louca, que você era o lado esquerdo. Eu ia colocando o dia e soprando bem fininho. Talvez o grande mistério é... Onde tá essa fábrica de filhos da puta? Que criam mistérios. A questão é, um dia estava eu, Juliana e o Guido, que é meu filho mais novo. Ele era um História recente, porque eu tenho 6 meses. É, ele era recém-nascido. Ele era recém-nascido, a Juliana falou, preciso ir lá no banco resolver problemas de banco que demoram. Aí eu falei, não quero ficar nessa merda de banco, não. Porque eu sou loucão. Mas você não falou isso, você pensou. É, pensei. Eu falei, eu não vou lá, não. Eu te levo, vou ficar com o Guido aonde? Na frente do banco tem uma lanchonetinha, R$1 o salgado. Top, R$1 o suco. Você também é contra as instituições bancárias, vamos nos unir. Exato. Fim dos canalhas! Foda-se, Santander! Mas ela ia no Banco do Brasil, mas tudo bem. Foda-se, Santander! Banco do Brasil, instituição pública. E aí... O que acontece? Estava ali, ela foi lá, tinha que registrar o dedo lá, a biometria, o cacete lá. Falei, isso aí demora uma porra. E aí eu falei, vou na lanchonete, R$1 o cocrete, R$1 o suco de máquina. Falei, bem, isso aí não tem como dar errado. É, me passa o endereço depois. Só pra fazer uma pesquisa mesmo. Eu pensei, tô com R$7. Mas esse mantra, isso não pode dar errado, faz com que... Eu tô com R$7, vou arregaçar de comer nessa lanchonete. Comer até o cu do garçom. Então foi lá com meus R$7, calculado, pedi 6 salgados. E um suco. E um suco, porque o suco é só pra... ajudar a engolir. Só que salgado de R$1 não há qualidade. Vamos colocar assim. Mas tem qualidade do preço que ele atende. Espoleto. Tem mais de 6 mil combinações. É, lá tinha umas 10 combinações. E aí o que acontece? Eu pedi o salgado lá, ele era um pouco, como vamos dizer, seco. Rançoso. Aquele frango seco, cara de moída seca. Frango. Uma sensação de mastigar terra. É, carne moída seca. Não. Preso, até o presunto de queijo de catupiryra seco. Não sei como deixa falar ali uma pomba, o cara do salgado. Show, frango. Aí sim, aí esse frango. O catupiry dos caras era leite em pó, sabe? Tudo seco ali. Mas... Foi o Thanos que preparou os salgados. É, na estralada de dedo. E aí, o que acontece? Você mastigando ali, mas tá. Quem é gordo, né, Rafa? Vamos lá, tem as estratégias da vida. Não tem mistério. O que importa é se alimentar. É isso aí. O que importa é, bonito. É se alimentar. E as pessoas passarem por você e falar, ah lá, o gordo comendo. É, isso é bonito de ver. Porque o que eu falo? Tem cara que é machão, bombadão de academia, e o cara senta na minha mesa pra comer, não aguenta comer uma gordurinha de porco, deixa no canto do prato. Isso não existe. Isso é inaceitável. Entendeu? Então ali você vê quem é machão, não, na hora de comer. Então, o que que acontece? Eu nunca como o quê? Condimentos de lanchonete. Inclusive, ketchup, maionese. Mostarda, maionese. Mas, nesse caso, você abre uma exceção. Porque o negócio tá seco. Você tem que umidificar. Aí você chucha na pimenta, ketchup. Porque o eu nunca... filho também. É, não. E o filho no colo ali, falando, meu pai é o rei, porra. E o cenu... farelo. É. Salgado. Não, mas ele lambe a cara do filho. É. Ele vai alimentando o filho só com farelo. É, exato. E eu nunca como por quê? Porque eu acho que se você põe o condimento, tudo fica gordo do condimento. Você não adianta escolher o sabor de pizza por ketchup e vai ficar gordo de ketchup. É. Então, pede sua massa. Vai, dá massa aí. Eu vou pôr ketchup mesmo. Mas daí, então, não. Eu só pedi o ketchup. É. A massa vai ter gosto de ketchup também. Década de 90 era ketchup no dedo e chupada, cara. Década de 90, né? Eu vou anotar essa ideia, pizza de ketchup. Isso pode dar dinheiro. E cara. Aí, o que que fez? Tava lá, chuchando assim. Daí, eu falo, comendo condimento pra caramba. Pimenta, ketchup, maionese, eu falei, eita caramba, derrubei mostarda aqui na testa do guia. Não, derrubei mostarda aqui na minha coxinha na mesa, caiu na minha bermuda. Eu falei, mas eu não comi mostarda. Daí o que que aconteceu? O Guido deu uma cagada homérica. E recém-nascido, ele caga líquido. E ele cagou uma poça de mostarda. Amarela. Era mostarda. Você experimentou? Apesar de só cheirar manteiga. Só percebeu, depois de passar o salgado ali e comer. Daí eu vi a roupa dele molhada, a minha molhada, e no chão eu patinando ali, ó. Patinando na merda. Na mostarda. Fazendo nojinho ali. Na mostarda eu falei, eita, mas era uma poçona assim, rapaz, a senhora poça. Você tava em qual salgado já? Hã? Você tava no último salgado? Não, devia estar no último, não sei, eu só sei que, tá, faltavam uns dois, você já coloca um em cada bocheira. É igual um esquilo, né? Aperta assim. E o bom é que ele já não tá nem um pouco seco, só os dois na boca. Toma um suco. O suco que você não escolhe pelo sabor, escolhe pela cor. É. Aí você dá aquela engolida que chega... Sai lágrima do olho, assim. Você fala, putz, vai dar um trabalho. Peguei meu sete conto, falei pra moça, ó, tá pago. E vazou. Fica com o troco. Derrubei um pouco de... Não falei nada. Não, e ela não tem troco, é o preço. Falei, ó, tô aqui rapidão, tá aqui. Fui lá no caixa pagar, não deixei vir na mesa, não. Ah, aí que tá. É legal que você foi até no caixa, dá pra ir patinando. Não, eu fui ali, papa. No patinador. Cobri o Guido aqui, ó, na subaca pra ninguém ver o meu filho cagado. Sujo de merda. Até falar, nossa, o cara tem um filho japonês, todo amarelinho, né? Já joguei ali, o sete encontro no caixa, falou, uma mesa tal. Falou! Falou, otário! Saiu na rapanaca! Saí vazado e deixei o mistério aí. Quem cagou no chão? Eu vou te falar. Você... Pai ou filho? Ah, tá. Coincidiu que era lanchonete do ex-patrão do Zop, que fechou o negócio de informática por causa da lata cagada. Daí fechou a lanchonete, a vigilância sanitária passou lá e falou, isso aqui não é maionese, é merda. Isso aqui não é molho de estrogonofe, é merda. Mas faltou os donos da no caso do restaurante. A lanchonete. Da lanchonete. Lanchoneta, vamos pôr. Lanchonete. Experiência em investigações de mistérios. Que era só seguir o rastro de pingo de cocô. Ah, mas eu sou esperto, limpei no gravado dele. Não, foi pingando na minha perna. Não deixei provas, rapaz. Mas é que o Ganso, acho que foi um mistério pro pessoal da lanchonete. Na hora que o pessoal foi arrumar a mesa ali, falou, mas filha da puta de mendigo com aquele filho, cagaram aqui. Não, engraçado, né? Eles não sabem. Claro que sabe, Ganso. É um mistério, cara. Claro que ninguém sabe. Ninguém percebeu ele andando na rua. Ai, que fita de bosta. meu moleque tá derretendo nesse sol, gente. É sorvete. Ele derrete amarelo, gente. Mas não é assim, né, não? Ninguém nunca ficou sabendo, porque um dia eu voltei lá, pedi uma água, paguei e ninguém falou nada. É um mistério. É um mistério. Porque se a mulher soubesse que foi eu, ela com certeza saberia. Ela pode ter a dúvida. Não. Ela saberia se ela te visse na hora ali. Exato. Mas depois ela sabia. Foi aquele filho da puta que pagou com pressa. Não, a questão é, ela acha que foi. Por acaso retornou na lanchonete? Era depois? Direto, vou lá comer um salgado. Você tem que retornar lá porque só tem de álibi. Falar, se fosse eu aqui, eu voltaria. Exato. Porque ela pensa isso. Mas será que ele teria coragem de voltar aqui? Eu acho que foi ele, mas ele teria essa cara ele de não pau. Ia voltar se fosse ele. Exato. Olha como fui injusta. Voltou e falou assim, nossa, viu? Mas me vê uma mesa lá fora porque... Outro dia eu vim aqui e teve um cara que cagou aqui. Porra, bicho, você é louco. E você não estranha. Quando ela te manda o lanche, ela te manda um rolo de papel higiênico. Guardanapo. Você acha que é enrolada? Isso é guardanapo. Eu uso bastante por causa da barba. Todo mundo sabe. Essa moça me entende bem. Sabe como eu me sujo com esses condimentos. Então é isso, cara. É um mistério. Agora, tem um mistério social aí que eu queria jogar pra vocês. Mas nesse contexto? Né? Nesse contexto de filhos. Tá. É um mistério que eu resolvi. Então não é mais mistério. Vai ser o nossa. Puta mistério. Quer ver? Não. Vamos ver. Alguns meses atrás surgiu uma reportagem, ficou famosa, uma notícia que no mundo árabe, uma mulher viajou de avião e morreu. Não. Ela não tinha 27. E ficou imortal. não sei. Porque imortal não tem como você provar se ficou, não. Ele só não tá morto. E aí, o que acontece? Ela esqueceu o filho dela no aeroporto de outro país. É o Rafael. Droga. Tem uma cara de Beirute, menino. Tem uma cara de mulher árabe. Por isso que eu nunca mais achei meu filho. Daí eu fiquei pensando, como... Que a mulher esquece. Mas o pior não é isso. É como a mulher fala que esqueceu. Porque isso é o pior, né? Você tem que avisar a aeromoça. Por acaso, acho que eu esqueci meu filho. Tem como voltar pra pegar. Coisa desse tipo. E você deve lembrar disso, Zop. Vamos ver. Alguns anos atrás, morreu uma criança aqui americana. Esquecida no carro. Eu lembro. Lembra bem. Disso? E aí que tá o mistério. Como alguém é capaz de esquecer o filho? O Ganso está fazendo aspas. Estou fazendo aspas, mas dá para ver as aspas na minha voz quando eu falo aspas, esquecer aspas. O filho. Dá para ver na voz. Eu estou percebendo essa placa que você acabou de levantar. Então, como alguém pode esquecer os filhos? Porque os filhos, tipo, é igual um... Enfiarem um troço de merda no seu nariz, você fica com cheiro ali, você fica com aquele negócio te incomodando pra sempre, cara. Não, não tem como esquecer, mas daí eu vou falar... Você vai resolver, porque eu ia resolver o mistério. Porque já. A pessoa fala, esqueci meu filho, por acaso morreu, não é isso. E não é também uma tentativa de assassinato. Não, claro que não. Mas o que acontece? Eu penso, então como eu falei, o filho é aquele troço no seu nariz. Fétido. Incomodando, o gosto vem na garganta, que afinal é um troço. Não deixa você falar, não deixa você respirar, não te dá um alívio. E daí você tá o quê? Wesley Zop, seu filho na cadeirinha. Você ali naquele Chevette 86. Tudo bem. Você não pode... Tá, carro novo, entendeu? Os vidros não abrem. Não é um... Versalhe. Os vidros não abrem, tudo ali. Você tá desesperado. Seu filho chorando. Faz 12 horas que ele tá chorando. Que aliás, você pôs na cadeirinha pra poder... Pegar impulso pra dar o tranco. Exato. Segurança em primeiro lugar. Já que ele não consegue empurrar. Você tentou fazer ele empurrar, mas não você dá. Empurra e ele dá o tranco. Tentou colocar ele em cima do pedal do acelerador. Mas não deu. Ele cambaleando. A cabecinha não mantém. E aí, o que acontece? Você chega no mercado, você fala, nossa, esse filho da puta vai me pedir um Kinder Ovo. Eu tô com dinheiro contado pra comprar um shampoo. desgraçado, tô desempregado faz 10 anos. Então vou ter que pagar o shampoo com o Chevette, que não vai ter que ir embora a pé. Porra, filho desgraçado, por que eu não gozei na cortina como todo mundo vou faz? Vou dar camisinha mais barato que leite não. Exato, pô. Esse desgraçado come grama e a mãe dele ainda acha que é o gênio da escola, tá? Só que daí quando você chega no estacionamento do mercado, aquele sol apino de 60 graus, mesmo assim, não faz sombra no cu dos ovos ali, bem iluminado. É porque e a aí, americana fica situada no cu dos ovos. E aí você para. Americana tá num buraco. Você vai parando o carro devagarzinho, porque assim como a sua vida tá indo devagarzinho, desanimada, e você dá aquela freada, o seu filho bate a cara no banco da frente, cai desmaiado, e você fala: dormiu. Amém. Amém. E daí, o pai fica com aquela incógnita. Pai e mãe, vou estar falando pai aqui. Não, os pais. Os pais. Porque melhor, tá o casal ali. Daí fica aquela paz. Daí ele pensa: eu posso pegar o shampoo. Mas pra isso eu tenho que acordar o desgraçado. Mas daí eu não vou conseguir pegar o shampoo. Porque ele quer Kinder Ovo. E aí? Kinder Ovo é o preço de 8 shampoos. Exato. E aí o que, que ele fala? Vou deixar ele aqui um minutinho. Rapidão. Eu vou deixar aqui rapidão. Daí o pai fecha, lembrando que é um Chevette, não abre os vidros, a fumaça dentro do carro. O pai fecha ali, vai correndo no mercado, mas quando chega lá no mercado, o que que acontece? Ele ar-condicionado. Sente o gosto da liberdade. Ar-condicionado, né? o maior frescor, né, Gabriel? A liberdade. Ele sente aquele tesão de ser livre que não sente há muito tempo, não é? Dá até uma paldurecência. Ele vai até pagar no cartão o shampoo só pra ver a caixa mais gostosinha. Falou: pode colocar, senhor. Ele sentiu um tesãozinho. Pode inserir. Pode colocar. Agora tira. Enfia. Agora tira que deu certo. Ele só vai fazendo pra maquininha. Ainda mais na hora que aparece lá, transação aceita. Pode. Ai, João. Pode colocar o dedo? Pode. Vai, digita assim, 3 dedos, igual eu coloco 3 dedos no cu, vai. Assim. E aí, cara, ele vê aquela liberdade, ele começa a passear por todos os corredores do mercado. Quando chega, tem um carvãozinho. Colocaram um carvão no lugar do bebê, Wesley Zó. Fedendo a queijo. não, é foda. E aí, o que que ele fala? Ah, esqueci. Mas não é isso! Ele deixou lá propositalmente. Você acha que foi assim? Não tem gente que esquece a criança. Não tem como você esquecer a criança. Eu acho que ia esquecer na seguinte situação. Você é um pai que você já tá acostumado com aquele cheiro de merda na sua volta. Não. Você tá acostumado. Não tem como, porque não é só o cheiro. Não. É a merda. Ela fica mexendo. Não. Fica tocando. E não. Quando você acha, eu já me acostumei com a merda, ela vem com um saca-rolo enfiando no seu ouvido, entendeu? Não tem como se acostumar. Não. Daí você não está acostumado a andar com o bebê no carro. Só sua mulher que anda com o bebê no carro. Quando você está andando, você de reflexo sai, fecha a porta, tá e saiu. Não tem como. E você acha que aquele cheiro de merda é porque ele já andou naquele carro e faz parte da sua vida aquela áurea de merda. Ainda mais se a criança não tá acostumada a andar com você no colo, essa criança nunca dorme. Essa criança já te olha como uma ameaça. Você é um estranho. Você é um estranho dirigindo esse carro. Então, crianças não são esquecidas. São deixadas. Ai, um dia, quando eu era pequeno, minha mãe esqueceu no supermercado. Ah, sim! Você não foi deixado, não. A sua mãe não foi no supermercado mais longe da cidade e te esqueceu. Ela não te esqueceu lá por 18 anos, não. Você tem que ir, então, no orfanato e falar que todas aquelas crianças foram esquecidas. Os pais não morreram. Não, os pais não trocaram de identidade, não. Morreram. Exato. Quando ela te encontrava na rua, ela não falava: sua pequena louca, sai daqui. Exato. Sai, menino de rua. Chuta. Saia. Chuta o cu da criança. Sai, moleque de rua. Saia daqui. Ai, a minha mãe vive até esqueceu quem eu sou. Mas chutou de trivela, pra enfiar 3 dedos. Pra enfiar 3 dedos no cu, né? A criança foi direto pra uma balada, caiu no colo do periquito. Sai de perto de mim antes que você comece a derreter. Então, às vezes, crianças são deixadas. Porque essa criança que foi, entre aspas, esquecida, era um bebê. Exato, mas é mistérios. A pessoa sempre volta no mistério e você pensa: nossa, como alguém pode esquecer? Não, as pessoas deixam. Ninguém é esquecido do trabalho, não. As pessoas são deixadas do trabalho. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio cheio de mistérios, mistérios resolvidos, mistérios não resolvidos. Mistérios misteriosos. Quem está te ligando às 9h20 da manhã? Será que essa pessoa consegue enfiar 3 dedos no cu? Não dá pra saber. Será que é um urubu? E aí? Que não urubu... tem dedos! E aí? Ou tem, não, tem dedos, tem dedos. Não tem na asa, tem, mas com penas. É aquelas garras que enfiar no cu é pesado. Não, é, eles não enfiam. Ou não no próprio. É, eles enfiam no cu de morto, que daí não reclama mesmo. Exato. Muito bem, gostaria de agradecer aqui a participação de vocês. Vocês são lindos, maravilhosos. Momento que vocês podem... também. Essas horas aí que tá dia. Um mistério. Vocês são lindos, maravilhosos. Mas e aí, começar o tchau de vocês, aí em ordem anafilática também. Começando da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, com fortes tendências ao centro. Vamos lá, Rafael. Por favor, eu gostaria de agradecer a vocês, vocês são os lindos. Outro mentiroso. Vocês são os lindos, era um sonho vir conhecê-los aqui. Ah, fala mais. Com que roupa você sonhava vir conhecer ali? Ele se sonha uniforme. Seu uniforme. Ah, eu não uso uniforme, mas você mijado. Pode mijar em mim. Meu uniforme é sou eu mesmo. Meu uniforme é cueca chinela. Mas era uma realização pessoal conhecê-los, é muito bom. E vocês são demais. Um beijo, um abraço a todos. Eu tô muito feliz por estar aqui. Eu fiz a maratona de todos os episódios. Nossa. Rafael também fez, mas já esqueceu. Já esqueceu. Não lembro. Ele fez ontem mesmo, mas ele já esqueceu. O bom que sempre é novo, né? É, sempre. Esse episódio aqui que lançaram 33, maravilhoso. Esse episódio aqui, traumas de infância. Olha, novíssimo. Novão. Nossa. Eu que trouxe ele pra esse lado, que na verdade... Pro mundo dos podcasts. Eu comecei a ouvir o Chorume em casa, primeiro escutei e falei, nossa senhora, o que que eu tô ouvindo? Por que eu fiz isso com a minha vida? Ah, peraí. Nunca achei que ia gostar de tomar banho na merda. Aí depois eu fui me acostumando, né, com o passar de 300 episódios, né? mas tudo bem. E eu tô muito feliz de estar aqui, agradeço muito. Ela nem me forçava a ouvir, não. Não. Agradeço você. Ela amarrava o fone no meu ouvido, mas era com a minha anuência. É. Nem doer. Ela poderia ter usado uma caixa de som. Mas aí eu achava que ela era louca. Ah, sim, fica aí o mistério. Mas obrigada e tchau. Irmã da Laís Maiara, que fez comentários pontuais aqui. Tá aqui, viu, gente? Só bobagem. Só bobagem. Enfim, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade e deixar que oportunidade? Esse parece bando que um de emprego, louco, né? Parece um emprego. Oportunidade. Deixar esse bando de louco entrar aqui na sua casa e fazer essa bagunça. Mas bagunça, é isso aí. Vulgo suruba, que aí estou aguardando. Eu já estou indo pra minha beliche. Ninguém fazendo xixi aqui, tá bom. Ainda mais que tem 1 metro quadrado esse estúdio. A gente morre afogado. Muito bem, e o Gabriel? Caramba, não tô entendendo nada. O que eu tô fazendo aqui? Rafael me chamou pra ir na obra colar uma parede com silver tape, caramba. Acabou de acordar, tá com o cu doendo. Falei, que porra é essa? Como que eu vim parar aqui nesse cativeiro? Mistério, Gabriel. Falamos de mistério. Eu achei que ia colar uma parede com silver tape, mas não tô entendendo nada. Muito bem, Gabriel Asbar, nossas redes sociais, o seu tchauzinho pra galerinha. pra você que quer nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @néctardolixo. E queria dizer tchau não só pros anões, que é a galerinha, mas pra todos os ouvintes. Pros humanos também. E pros urubus. E que também, são feiosos. E são... também pessoas que estão dentro dos A380. Ajudando que são a folhas grandes. Tchau. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchauzão pro galerão, então. Nossa senhora. Muito bem, temos um e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, que é lido em episódios separadamente. E sim, estamos em falta. É isso, Rafael. Você quer tacar na minha cara? Vamos gravar mais e-mail. Ele quer tacar porra na sua cara. E mijo. Merda e porra. Com você me olhando assim, não tem como. Ele chama de todinho, né? Na verdade, é todinho. Todinho. Vou tacar todinho na tua cara. E não vai pelotar, não. Não vai ser xixi dessa vez. Mas também é um mix. Um mix de emoções. E aí? Temos o WhatsApp, que é o DDD 19 99495 5485, e os grupos, tanto no Facebook quanto no Telegram, Ouvintes Lamerujos. E farou. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.